bondade, isso é tudo que é preciso pra que a terra então se torne um sonhado paraíso. Aquário, aquário, quando a luz do milênio chegar, um novo sol no céu vai brilhar, a paz guiará os planetas, o amor então reinará. Está nascendo a nova era de Aquarius, era de Aquarius, de felicidade, de bom senso, de bondade, isso é tudo que é preciso pra que a terra então se torne um sonhado paraíso.